Ajuste 402, busca para 2010, ajuste 103. Autorizado e aliança de ouro, ajuste 10, reporte estabilizado. Gol 1962, confirme estabilizado. Chame torre 198, decimal 9. Estela 2733, operação para final do procedimento e aliança 3, curva à esquerda para 360. Esquerda 360, com a Estela 2733. Oi? Forma meu sapato a gosto, operação para sequenciamento, curva à direita para 050. Está parando de voo 050, ajuste no 090. Voo 962, chame torre 198, decimal 9. Voo 1962, me escute na torre. Estou acordando 0, vento 1,0 graus, 0,4 nós. Tá bom, 962, final funcional 0. 962, você está acordando, vento 1,4 graus, 1,0 nós. Curve à esquerda para o 285. Esquerda 285. 4082, chama torre 198, decimal 9. Azul 4207, chame sempre o Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 402, escala 42, direto no 909. Meu papá Golfo, eu tomo um trato com posição de 12 horas, 8 milhas, rumo Oeste, Charlie 280, Matheus 2007. Chame Torre 198, decimal 9. Salvador, muito bom dia, papá Romeu, papá Golfo, localizador, seu papá Luz. Escola 2733, para o ponto do localizador, convertida para o 150. Autorizado o LS da pista 10, reposta 2. Está confirmando, Pati? Livre o backtrack e adicionar para o seu livro. Na esquerda, proa 1, 2, reposta estabilizada. Para 2733, boa tarde, sobre o caso curso na pista no zero, vento 1, 1 0 graus, 8 nós. Então, autorização para o limite da pista no zero, para 7733. Estou seguindo o circuito visual, hein? Ah, tranquilo, mas pode ser que você já se procede no circuito visual. Só confirmando, vai seguindo no litoral sul ou no litoral norte? Não, vai seguir o... na terra do vento, Delta Zero. Ah, ok, certo. Para o Bonal de Ono, deu essa parecida de Rosário 5-0, ajuste no 0-1-3. Autorizar para o final do procedimento, ele é essa aqui, ajuste no 0, deu para 2, me pega, ajuste no 0-1-3, a próxima está ligada no localizador. Estou autorizado e Tá. Estamos extraídos. Vento 110 graus, dando 5 nós. 5 graus, 7 em altitude, está marcando? O Bravo Lima, ele só me reporta, só tem parada barra, se eu estou transpondo, eu não recebo o texto. 378, no solo 10, direita no 219. Direita mais um rápido, 378. Salvador, bom dia, né? 356 Oceanete, estabilizado no VLS. Salvador, 356, bom dia, estabilizado posto 10, 110 graus, 109. Estabilizado posto 10, 356 Oceanete. Vai manter a perna do vento, estou fazendo base, o Força Aérea 2763. Posso, 3.000 metros. zero, boa tarde, alô, Lima 7-0. Com a pela direita, segundo o padrão no zero, aérea do 73. Bom, número 50, tudo mantém a nível de voo 310 como sinal, autorizado com a direção terra. registro do GSM do lado 0, vento 130 graus, 149. 204, autorizado High Speed, número 1 na aproximação.